agora. Que vontade é essa, fora de hora? Saudade, a sua. Me manda uma foto seminua, logo agora às 3 da manhã. Horário oficial da carência, não dá pra esperar amanhã. Eu preciso te ver com urgência. Quanta saudade chega nesse nível, fica irresistível. O telefone não engana, não tem jeito de fazer amor por chamada de vídeo. Só serve ao vivo, live em cama. Quanta saudade chega nesse nível, fica irresistível. O telefone não engana, não tem jeito de fazer amor por chamada de vídeo. Só serve ao vivo, live em cama. Me explica agora, que vontade é essa, hora de hora? Saudade, a sua. Me manda uma foto seminua, logo agora às 3 da manhã. Horário oficial da carência, não dá pra esperar amanhã. Eu preciso te ver com urgência. Quanta saudade chega nesse nível, fica irresistível. Telefone não engana, não tem jeito de fazer amor por chamada de vídeo. Só serve ao vivo, live em cama. Quando a saudade chega nesse nível, fica irresistível. Telefone não engana, não tem jeito de fazer amor por chamada de vídeo.